Escola da 35, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5024, coteja. Planejamento correto, ciente 3 a bordo, altímetro no 020, para acionamento chame, para táxi chame Torre 1 no leite, decimal 951, voo. Oceana 9699, próximo táxi, Oceana Guarulhos, autonomia 0359, Proveu no 59. Oi, grato. 51, voo. Já, pode ver a chama, 9699. Lufa 299, aguarde o próximo no setor para pushback. Eco Zulu Yankee, chame solo, frequência 121.9. Direto do Ian, que mantém a posição na Lima. É Mike, é com Juliette, livre táxi, chame para ingresso. Passei papá. Oscar, pronto para cópia? Autorizado aqui a U, nível 200, saída Arbora, após DCT, decola da 1 no 7, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5073, coteja. Correto, confirma POB. 4 a bordo, altímetro no 020, fracionamento táxi chão em Torre 1 no 8, esse é o 9, sim, tom voo. Sola, 697, autorizado para o fracionamento, chão para o táxi. Roger, yes. Stand by your number 2 for push and start apron 3. Follow up, William. Yankee, taxi via parte principal, mantenha outra vez o portão meia dúzia. Poderia compartilhar aqui em frente à aberta? Aguarde. 2685, alternando com o 2545. 2685-2547, zero Salvador, 9699, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, 120 graus, 199. Chamaria para o táxi, Xanier 9001. Foda, chamada, bom dia, Papá Romeu, Mike Yankee, Whisky, 2 quilos. Mike Yankee, Whisky, para 4.000 pés, ajuste no 01020, autorizada a chegada, bom, funciona a identificação. 4.000, 1020, mais o seu Mike Yankee. Controle de Salvador, Papa Romeu, Nascabravo. Siga, Sobravo. Você está de coroa de ferro e de Jafalima, senhora, com coroa de ferro e de Aquilícia. Ela tem Autorizado, do presente, o Roberto Candravo, e DCT para Sierra Índia, Eco Índia. Não temos tráfego no momento na sinal da 10, máxima de 1,000 pés no setor, ajuste 1020. O Delta Fox está presente em frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Aqui é com Juliette, autorizado, ingresso, pista 35, chame pronto. 03 de Aracaju, bom dia. Sim. Zulu Yankee, cruzamento no 735, autorizado, prossegue via Papá. Gente, para cópia, 1219, salve. CNR 6311, sendo identificação desse 0620, a chegada é a bom. 060 na bom. Urnan 9697, solicito táxi com o PLB de 93, com fim 3:40. Urnan 9699, decolado aos 41, chame controle, frequência 120, desse 9. 208, para voz, que está autorizado, chame. Tá com você, papá. T667, it's called Redemption 2, check level 050. It's cleared a month arrival. Down to 050, I'm on arrival, 67 in. Controle de Salvador, bom dia, 9699. 9699, contato Fazenda Decolagem, subal 320, sai da Arbor Elefa. 320, Arbor Elefa, 9699. Direction 229, it's clear to fly direct to Duna intersection, descend to 2000 feet. TNH 1020, clear, final exit way approach, runway 10 of Salvador, report established, all localizer. Bravo, Oscar, autorizado ingresso no 7, chama ele de pronto. Prossiga. Não tem parte aqui para vir, né? Teria como ir lá para geral? Bom, meu marido Juliette decolou os 4-2, mantenha o eixo até cruzar 2000 pés e chame o controle de Salvador, 1-2-0-8. Gente, vai manter o eixo até 2000 pés, mais Salvador agora, 1-2-0. Mais cap, Juliette. É com o Zulu Yankee, gente, tem duas opções, ou sobre o pátio 4, que fica próxima cabeceira no 7, ou retorna para parte geral, parte 3, qual você prefere? Gente, ingresse pista 17, taxi até a taxi Oscar, parte 4. Romeu Bravo Oscar, torre. Uma informação, um tráfego de pequeno pode ingressando agora via Papá para livrar a taxi Oscar. Alinha e mantém pista no 7. Mantendo a subida até 2000 pés na proxy de 350 e após 2000 pés direto bom, como é que é com o Juliette? É que é com o Juliette, informa que não tem contato radar com o seu tráfego, acione o código 5024. Para informação, tráfego do Roberto Cardrava 700 pés, seguindo para a Sierra Índia, com Índia para pouso. É, mas é com o Juliette. Roberto Cardrava, controle? É, escuta, senhora. Mantenha voo pairado no setor Roberto Cardrava. Essa é a Confirme, Mike Eco Juliette, confirme a altitude? 500. Vamos Alasca Bravo, a frequência livre para coordenação, está autorizado para seguir para pouso. Bravo. Aqui é com Juliette, suba restrito para nível para 3.500 pés. 0, 9, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Aqui é com Juliette, mantém a restrição de 3.000 pés, está autorizado para presente voar direto bom. Ok, já presente direto bom, vai para Juliette. 9699 tem condições de voar direto elétrico? Firme? Rebatiu, voar direto elétrico. Cuidado direto elétrico até 9699. Elétrico. 020, taxi by apron 3, maintain position before main apron. Roger, 1020, taxi apron 3, we will hold behind. At apron, main apron, as this is done for you. 159. Aqui é com Juliette para informação, tráfego posição de 10 horas, 11 milhas rumo sudeste, passando 3.000 pés para 2.000 pés, Boeing 757 da América. Tráfego adicional, posição de 1 hora, 17 milhas rumo nordeste, passando o nível de voo 100 para 4.000 pés, Airbus 320. Não mantém 3.000, né? Negativo, mantém 3.000 pés. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Eu Bravo Oscar, contato radar na decolagem, subal 200 na saída Arbor. Entendi, Oscar. Eu Bravo Oscar, confirme para o ideal para o destino? 247. Autoriza, direto para o Romeu Bravosky, senhora. Paz, Romeu Bravosky. Paz. A bordo, confirma. 284 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, de cima 95, bom voo. Bluetooth 740, taxi via India Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. India Alpha, on hold point 118.95. Suba para nível de voo 100. 100. Bravo. 2590, desça para 3.000 pés, ajuste no 020. Para 3.000 com 1020, azul 2590. Aqui em Kiwisky, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, está autorizado a final do procedimento ILS que tem reporte estabilizado. American 229, established. American 229, standby. Mike Yang, Kiwisky, controle. Kiwisky, controle. American 229, complete final SXRA approach, contact tower 118.95. 118.95, cleared ILS, X-ray, American 229. Oceaner 9001, no presente, direto elefa, suba sem restrição. Direto elefa, sobe sem restrição, nível 380, Oceaner 9001, obrigado. Tem que o whisky desça para 2.000 pés, ajuste no 020. Meu Mike Yankee Whisky, controle. Mike Yankee Whisky, na escuta. Mike Yankee Whisky, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, está autorizado a final do procedimento ILSK, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray 1020, ajuste, um Mike, aqui o Whisky. B667, descend to 3050 H1020, clear the sensor, all restrictions ahead. Okay, down to 3000 for Ruby 667, and we're cleared for the, we're cleared for the approach. Stand by for ILS X-ray approach clearance. Maintain the descent to 3,000 feet, Ruby 667. Okay, maintain the descent to 6,000 feet, and he said cancel the restrictions ahead, Ruby 667. R6319, desça para 4,000, ajuste no 020, reduza, 2009. 4,000, bem-vindo, reduz 129 agora, 6319. O Romeu Bravo Oscar está agora a 14 milhas no sudoeste do BR de Salvador, reassuma a navegação atrás do destino, subindo para o 200. Estou de Piaú, subindo 200, Romeu Bravo Oscar. Salvador, bom dia, está 9697, decolando, escuta 3200, Nabo. 9697, contato radar na decolagem, subiu 320, saída da Arborelefa. Arborelefa 320, estão vendo 7. Salvador, está 9699. 9699, prossiga. Matheus, escuta, está cruzando 200. 9699, chame Ritz para 288, alternando no 260. 288, 260, obrigado, bom dia, bom trabalho. E o Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, chame, confirme seu estimado de pouso. Modo 340. 340, copiado, mais certo, Juliette. Zuma 2590, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda para 005, limite localizador. Ok, curva esquerda 005, limite localizador, azul 2590. 590 da azul, redução 1809. Redução para 1809, azul 2590. Ruby 667, descend to 2015 H1020. It's cleared, final X-ray approach report established on localizer. Ok, down to 6000, we're cleared for the LS X-ray approach and we'll report established. Ruby 667 heavy. Salvador, 9697, à esquerda para 250, 20 milhas. 9697, livre desvio, reporte alterno. Reportará com 9697. Para Recife, 350, Bucaracaju, está bem. Curva à esquerda, controle de saída 208 e o transponder 5142. Treinamento correto, para prospeccionamento. Quatro pontos. 0-0-9-0-0-1. O meu Bravo Oscar, chame Recife no 288, alternando no 260. 288-260, Oscar. Salvador, UTA 3304. Xener 6311, canceladas as inscrições da frente, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Está autorizado a final do procedimento ILS-XR, reporte estabilizado. 2.100 para trás estabilizado, 63 honora. O T9697 tem condições de voar direto elefa? Marca. Foi direto elefa, T9697. Aerovia plano de voo, Upper Zulu 17, primeiro aerovia. Decolada pistão no zero, curva direita, saída arbor, transição elefa, transponder 5136, controle 110, decimal 8, o 3304 no gate 7. Fechamento correto, chama para prospeccionamento. Chamaremos. Alô Salvador, bom dia, Oceaner 9181, informação Lima, autorização Guarulhos. Renda prevista, arbol, transição elefa, guarda de cópia. A bola elefa, guarda. Para o ILS, está a 2000 pés, um Boeing 767-300. Reduza 1809. Reduza 1809. Mike e Yankee Whisky, continua a transformação, agora de pista livre. Aguardando, Mike e Yankee Whisky. 4181. 9181, Baitono, autorizado Guarulhos, nível 380, via Perzulu 10, saída Arbor, transição alerta, decola da 10, curva à direita, controle 120.8, aciona 5143, proteja. Autorizado Guarulhos 380, a Perzulu 10, decola da 10, com curva à direita na Arbor Elefa, 1208, ao controle, telefone 145. Planejamento correto, chamará para o inspecionamento. Chamará para o inspecionamento. Tudo bem aqui, o uísque é forte visual com campo, baixar pra lá do pista 10. Tá úmida a pista, então o chuvisco bem leve talvez no aeródromo. É forte visual com campo. É, de abordar visual com campo, Mike aqui. Azul 2590. 667, report Altemar with landing gear down locked. 667. Visual na pista, o Mike Yank Whisky. Total, o Mike Yank Whisky, tráfego avistado, checa trem, pouso autorizado, vento 1 no 0 graus, uma dúzia nossa. Repouso, baixar travado, Mike Yank Whisky. Azul 4299, decolado ao 5.6, chame controle Salvador, frequência 120, decimal 8. 4299. Não modifica da presente? Salvador, Bandido, 1160. 1160, mantém escuta. O Mike e a Juliette, modifica a regra da cidade presente. Foi modificado o 1157. Mantém-se em condições visuais na subida para nível de voo 085. Mike e a Juliette. 1160, show controle de Salvador, acena identificação. Desça para nível de voo 050 na chegada, Mari. Chegou 050, vai ser voadora? Desavisado, correção, o Gol 1160 está autorizado direto do SAP, Gol 1160. Correu direto do SAP, Gol 1160. Salvador Azul 4299, saída da Oeste, passa 3000. 299 da Azul está sob contato radar Cobalt 340, da presente direto Leda, após Leda Mote. Direto Leda 340 Azul 4299. Do 2590, desça para 2000 pés, ajuste 1020, já está recebendo o localizador? Afirmativo, estabilizado no localizador, senhor. O 2590, para informação, se segue o tráfego da Oceaner, agora 10 milhas à frente, reporta FUI, aliás. Afirmativo, vamos com ele no ticket, obrigado. 9697, chame Recife 1251, correção, 1288, alternando 1260, 1288 no 260 para o C9697. 288-260, bom dia. Mike, Eco Juliette, controle. Graça da presente espaço aéreo Gulf, tem frequência livre para coordenação com os tráficos, não há tráfico de conhecimento do controle no setor. Para serviço de informação e alerta, chame Recife 1288, alternando 1260. Checklane Guia, aqui no Chileno, no Brasil, indo 1-1-0 degrees, 1-4 knots, Kirei Jazeiro, 2-0. É, confirma, aguardando? Sim, o planejamento correto, aguarde para o pushback. É, aguardando. Solo Salvador, muito bom dia, Mike Yank Whisky, livrou nossa escuta. Yank Whisky, taxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, Mike Yank Whisky. Deixa aproximação, aguarde autorização proposta, poste visual com campo, 6319. Repórter, né? 6667, on the route 00, leaving runway by the right via taxi. Foxtrot, Salvador ground 121.9. Okay, Foxtrot, ground 121.9 to Ruby 667. Abençoa comigo 0063, honora. Gente, 1200 PES, continua aproximação, checa o trem, vento 120 graus, 119, ajuste de altímetro 020, todo autorizado, acho, né, 6309. Teve pouso, 6309, baixa de recorde. Good morning, Ruby 667, just clear runway 10. Ruby 667, taxi via Alpha, maintain before Juliet. Alpha, and you said before Juliet, Ruby 667. Confirm. O TAM 3304 autorizado para inspecionamento, chama para o táxi, informa que será simultâneo com o do portão 612. Informativo, o 2196 autorizado para inspecionamento, chama para o táxi, informa que será simultâneo com o do portão 7. Autorizado para o táxi, 2196. Para o táxi com 88 a bordo, 3 horas e 30, alternando Petrolina, Oxa 6302. 590 é forte, marca do estelo, baixo travado, ou visual com campo. Afirmativo, 590. 020, Índia e Alfa, ponte 01885, 6312, grato. Azul 4299, Recife, 251, Alterno 3395, Azul 4299. 651-3395-4299, your gate is number 10, maintain position before Juliet. Okay, understand gate 10 and maintain position prior to Juliet, Ruby 667. Empresa no 1, sola 03, libera a pista direita via taxi Eco, chama o solo 121 nesse momento. Na Eco 121, pode ir. Salvador, bom dia, Ocean R63, 12, ponte de espera da 10. Bom dia, mantém o ponto de espera Ocean R63, 12. Mantém ponte de espera Ocean 63, 12. Não, não livrou. Taxi de Alfa, mantém da Juliette. Alfa, guarda essa Juliette. Zero, nossa. Passou o externo baixado e travado, o azul 2590. Gente, continua a aproximação até a companhia iniciando a rolagem de pistão no zero, aguarde pista livre, 2590. E nós estamos aqui a vista, bem. Já avistou o campo, Rio? Afirmativo, avistou no externo, hein? Obrigado. Um 172, Aracaju, conseguiu só autonomia? Um 172. Contorno parte Índia Alfa, ponto de espera 12295, altímetro 1020. Índia Alfa, 1295, alvo 2290. Para 2100, 1020, livre violento, gol 1960. Contorno no pátio Índia Alfa, ponto de espera 1295, altímetro 1020. Pátio Índia Alfa 295, sim, Salvador, bom dia, o TAM 3663, autorização Guarulhos 340. Aeronave que chama Guarulhos, é o TAM 3663. Afirmativo, Guarulhos 340, bom dia. Bom dia, mantém-me escuta a guarda-cobra, por gentileza. Guarda. level 190 on cone to departure. Azul 2740, radar contact to departure, climbing flight level 190, cone to departure. Climbing flight level 190, cone departure, Azul 2740. Oxenem 6312, alinhar e manter a pista 110. Alinha e mantém na 110, Oxenem 6312. Azul 2740, fly Conde. Direct Conde, Azul 2740. Zero no solo 07, chame solo 21 decimal 9. 309, decimal 25, na viatura, passa abaixo. 170. Clear, at level 170. Clear to my level 170, Azul 2740. Alright, approved, taxi Juliet, gate 10, Ruby 667, thank you. Salvador, bom dia, Azul 2590, ligando a 2590, bom dia, Alfa Kilo, pátio 3, fique atento ao sinalizador no pátio 3. A posição a princípio é a 4 Lima no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, eu fico atento ao sinalizador, possível 4 Lima, ciente do sinalizador. Oxana 6311, ingresso via Juliette pro 11. Coletão, ingresso via Juliette pro 02, perdão. Juliette para o 02, 6311. 2196, RMT, pistão zero. Anhac, cópia. Autorizado Cairo Lourenço, meu pé, decola da 107, no axé, após decolagem curva à direita. Desconsidere, mantendo escuta no ar, informo que eu acho que eu... só um minuto. Roger, after deviation, fly code. After deviation, Conde Azul 2740. Tem como o meu cliente preferir o Guadalhão? Agora, dando só coordenação com o controle. 09, chama o controle, Salvador, frequência 20, decimal 8. Quando 208, ou chamei a 302, boa. Boa. Salvador, bom dia, Ocean 63, Zona 2, Uca, Aracaju, passa 1800. Ocean 63, Zona 2, contato radar, Subatório 350, sai da Puca. Acendeu 350 na Puca, Ocean 63, Zona 2, alguma possibilidade de voarmos Jamo ou Aracaju? Somente mantenha a proa até 4000 pés após voar Jamo. Mantém proa até 4000 pés após voo Jamo, Ocean 63, Zona 2. Estabilizado, Gol 1, 1160. O Gol 1160 completa a final, torre 1895, bom pouso. 295, obrigado. Em Salvador, bom dia, Gol 1160, a 2000 do Gol 1160, bom dia, pode visual com o campo, baixar pra lá. Passaremos, Gol 1160. Dores visuais de Salvador, reporta no Través de Veracruz. Patangolo Hotel Yankee na escuta? Autorizado pelo controle voo visual especial. Autorizado Cairo Lourenço, meu país, decolada 17 no Axé, após decolagem com voo direito. Aciona 01 no meio no transponder, controle no 208. Estacionamento táxi de decolagem, torre 118 metros. 1 no 8, decimal 95. Altimetro marca 1020, confirme só pessoas a bordo e o pátio que se encontra. Gente. Solo Salvador, 9181, na remota 13, chega de estacionamento. 9181, já copiou o plano? Temos, faz tempo. É livre, puxa, semi-táxi. Eu parei. Táxi autorizado, TEC, reporte para ingresso. Papatango Eco Delta Foxtrot, prossiga. Gente, o Eco Delta Foxtrot, ingresso nos corredores visuais, reporta através de Veracruz, a 1.500 pés. Último tipo de equipamento? Canal 6312, suba restrita nível 330. Acende restrito ao 330, informa da presente desvio de formação à esquerda na 050 por 40 milhas. Autorização? Canal 3663, afirmo, para Guarulhos o senhor está autorizado nível 340. Decola da 10. Curto perfil da saída da El, Leda Motiva, intercepta a Pêndulo 10, Taubaté. Após decolagem, curva direita. 5157 é o código transponder e o controle é 120, decimal 8. Nordeste, é o Alfa, Tango 72 da Azul, cruzando nível 140 em ascensão 170. Tem o tráfego no Tiquet, Azul, 63, 12. 3663. O condicionamento está correto, me chama quando pronto para posto. Encontra-se no pátio 3? Afirmativo, posição, daqui a 2 não veio aqui, daqui a um correio. Gente, obrigada. Papatango, Romeu, Hotel Yankee, decolagem autorizada, pistola 7, vento 1-0 graus, 8-9. Salvador, bom dia, gol 1-1-6-0, Librosa. Bom dia, 1-1-6-0. Prossegue via Alfa, Juliette pro 08, no parque principal. Alfa, Juliette pro 08, no parque principal, gol 1-1-6-0. Azul 4450, acione identificação autorizada chegada a mar e desça até o 050. Aceno até o 050, Azul 4450. O 2196, Recife 251, na terra 3395. 251-3395, gol 2196. O Xané 6312 tem condições de voar direto com o meu Fox 08? Afirmativo, dá presente com o meu Fox 08, ou 6312. Chame Recife, 12685, até no 2545. Alfa, ponto de espera, 118.95, altímetro 1020. contact. São 3304, contato radar, sigla para 360, Cedargo. Alvo 360, obrigado. Trago Romeo Alfa Yankee na correndo a chama, mantendo o peixe da guarda, presente, vai repassar fora da barra. Foi até o Yankee, corredor Axé, reposta no fora da barra. Solo Salvador, tá 3663. Siga. Caso irmão meu, vou avisar o acionamento da posição, posterior que tiver. Critério, me chama quando propuxo. Guardará para o pushback, tá 3663. O número 60, você da passagem ao tráfego da Bianca, ingresso via Juliette para o 08. A gente aguarda o avião e após o diante 08, ou 9-60. Foi até o Yankee, confirma o estimado de pouso. Foi até o Yankee, estimado de pouso. Estima o segundo 232. Copiado. Papai Romeu, Bravo Serra Serra, prossiga. Serra Serra, prossegue. Para o Del Rey, que é o Estrada Lima. Está agora em direção à estação de CPE. A dimensão, acionado 0145. Gente, o Bravo Serra Serra, do litoral 510, reporta encerrado e ingressa no corredor. Vai reportar, já está. Vai fazer um desvio pela esquerda para desviar a formação? Gente, a porta está indo de desvio, voando fora da barra. Afirmativo. Bravo Serra Serra, confirma de policiamento? É o Romeu 66, cara. Gente. 0-01, 0-0-0, 89, 089, ajuste no 0-0. Alinhagem circular. Santos 3304, foi direto a Lefa. Lefa 3304, muito obrigado. Declarado 20, chama o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, boa tarde. Obrigado, 208. Controle de Salvador, janela 981. Janela 9181, contato radar, fila para o 380, saída da EU. Nós estamos na Árvore, ok? Gente, 380 sai da árvore, puxando R9181. 9181. Eu não compreendi. Você poderia falar um pouco mais alto, se tivesse? O meu hotel Yankee, confirma pronto? Gente, tem condições de voar direto ao destino? Inicialmente no meu país, o Romeu Hotel Yankee. Jimmy? Gente, o Romeu Hotel Yankee ainda mantém a ONU Mil Pés. O senhor solicita a atenção da presente? Gente, então ONU Mil Pés até o destino tem frequência livre. O Romeu Hotel Yankee. Gente, Eco Delta Foxtrot, direto no corredor Vera Cruz, número 510, reporta em Paripe. Tanto 3304, Recife, 1288, alterno 260. Obrigado, Tan 3304. Controle ao azul 4450, confirma está autorizado a descer conforme a está? Conforme está autorizado, azul 4450. 4450, descer. Salvador, bom dia, é o Condor 08. Condor 08, acena identificação, autorizada a chegada a Mário, desce até o 050. O azul 4450 inicialmente desce para 2.500 pés, o ajuste 1020, devido a tráfego visual 1.500. 2.500 com 1020, 4450. Calibre LS, reporta localizador, azul 4450. Entendeu que está autorizado somente o localizador pelo azul 4450. Autorizado o procedimento, reporta no localizador, azul 4450. Então entendeu, autorizado o procedimento ILS 4450, reportará. Controle Salvador, o Bravo CHA está ingressando no Interlagos, já visual para o campo. Via corredora CHA, após decolagem curva à direita, aciona 0134, controle 1208. Azul 274067 de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha nível 170 e chame controle Aracaju 1203. Altimetro marca 1020. Confirma só pessoas a bordo. Bravo Serra Serra, chame torre 1895. 1895, grato, Bravo Serra Serra. Oxanero 9181, voa Elefa. Voa Elefa, Oxanero 9181. Até o Dewey. Afirmativo, senhor, está autorizado. Autorizado, sim. Reporte para o cruzamento final da pista 28. Vai reportar aí um buraquinho para o cruzamento da 10, o Bravo Serra Serra. Que acionamento e táxi autorizado a parte da táxi e Oscar. Azul 4450, desça para 2000 pés, ajuste 1020, reporta ao localizador. 2020, reportará no lote, 4450. Fecha a porta visual com local de pouso. O azul 4450 estabilizado na ILS. Completa final, torre 1895. 1895, boa, 4450. O meu Oscar Bravo, é, cruzamento entre Duna e Sibra. Sim, Bravo. Muito bom dia, o azul 4450. 4450, bom dia, pode visual com campo, baixar travado, pista no zero, vertical sem chuva, pista seca, vento variável 3 nós, ajuste no 0, 2 0. Reportará visual 4450. Oi, Salvador, o Bravo Serra Serra está a vertical por aqui. Gente, prossiga com cruzamento imediato, aporte o eixo da final pista 28 livre. Cruzamento imediato autorizado, vai reportar livre o Bravo Serra Serra, agilizando. O azul 4450, final de 6 milhas, baixar travado visual. Gente, continua com a simulação, aguarde autorização para o pouso, azul 4450, tráfego já avistado. Temos um helicóptero, um Robson 44, cruzando a final da pista 28, mantendo 510 aí sobre o litoral. Aguarde autorização para o pouso. Aguardando 4450. O ruim já bravo, nenhum bravo no setor a reportar, frequência livre. Controle, o Eco Delta Fox, Travel Tarif, está batendo 1500, visual campo. Eco Delta Fox Trot para ingresso no circuito, torre 1895. 1895, Delta Fox. Salvador, bom dia, o Eco Delta Fox, passando Paris, visual com campo. Bruno Uno, muito bom dia. Está autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0. Cumpre perfil da saída da Elida. Motiva. Intercepta. Peso Luna 0, Tabaté. Após decolagem, curva à direita. 5404 ao transponder. Controle no 208. Para Guarulhos, nível 360, da Elida Motiva. São 0, primeira curva à direita. Fechamento correto, me chama quando pronto para pulso. O Mosca Bravo, frequência livre. Bravo. Oi, Salvador, bom dia, Otan 3663. 3663, Otan. Alinhar e manter, no zero. Autorizando e manter, não, na 3663. Bravo, Serra, assim que bloquear o fora de Itapuã, chame novamente o controle 120, decimal 8. Itapuã, vai chamar 128, graças, senhor, o Bravo Serra. Eco Delta Fox Trot, próximo avistado, cheque trem de pouso, vento 120 graus com 0,5 de nós. Pista no 7 ainda um pouco molhada, pouso autorizado. Delta Fox está embaixo travado, livre pouso no 7. Azul 4450, solas 3-0 direita, via táxi Fox Trot, chame solas Salvador 21 desse manobra. Delta Fox Trot, chame 1219 e o 4450, boa. 50. 0. Romário, 050, não é 3, não. Volume 21, identifica a chegada bom, que desça para 4 mil pés, ajuste 1010, 1020. Alfa, Juliette para o 03, no pátio principal. Alfa, Juliette para o 03, no 4-4-5-0. Eco Zulu Yankee, após a passagem do tráfego, ele vai manter a pista no 7. Dia 3259, para Serra Bravo, Charlie Tango, está autorizado nível 340. Decola da 1-0, cobre perfil da sede Arbor, transição elétrica. Intercepta a Pesulo 2-1, o Tigir, a Pesulo 15. Mudol, Apêndulo 20, Sorocaba, Peralta 310. Pede decolagem em curva direita, aciona 5163 e o controle 120, decima 8. Pedido autorizado. Prendi a letra, VA, direto letra. 30, Sierra Charlie Bravo, Peralta 310. 340 para Curitiba, Upper Zulu 21, Utigir, Upper Zulu 15, Mudol, Upper Zulu 30, Sorocaba, Upper Alpha 310. Decolando da 1-0, primeira curva à direita, Arbora, Elefa, 5-1-63 e 1-2-0-8. Serão 3-2-5-9. Cotejamento correto, cima quando pronto, propôs. Frequência livre. Cuidado, Doc tá bravo, controle, prossiga. É tipo o Doc tá bravo, visual com o Bravo Serra Serra? Gente, mantendo 507, confirma estimado de pouso. Gente, confirma a proa pro destino. O Condor 08 estabilizou. Condor 08, torre 1895. 1895. Confirma a proa pro destino, Romeu Oscar Bravo. É, 007. Gente, é ponta visual com o local de pouso. Tango Eco Zulu Yankee decolado aos 35, à direita.